demorou, mas ó. Te falei, demorou, mas ó. Valia quase nada, mas era bem style. Curtindo o som alto, fazendo zig-zag. Na pista sem carta, com a suspensão baixa. Era tipo um low-ride, eu sentia bem pá. Eu tinha tão pouco, que era como ainda sou louco. Isso era minha mina, ouro. A gente ouvia um blues no Opala 87. Minha casa era sua, só mudou o CEP. Ok, mudei a placa, mudei o carro, mudei marca. Mas eu não mudei nada. Me deu uma saudade, hoje eu revirei as cartas. Quanto tempo faz? Eu nem sei mais. Sei que achei massa quando olhei, hack, rolei, hack. Firmeza, perder a mágoa e vencer a causa. Hey, lembra que eu falei calma? Grana vai e vem, se era bom sem, hoje tem chapa. Sonhos são caros e sem prazo, é um investimento alto. Agora vem ser minha convidada e provar o prato. Brindar um caso e tirar o atraso. Que razão nesse tipo de missão quando os delírios são planos, a diversão trampo, desilusões tantas, o mundo tão contramão. E cê mudou direção quando eu não fui de meio termo, pensando bem mesmo, isso é meu jeito. Sem temer o fracasso ou êxito, as grades ou êxtase, e o medo de perder não deixa ter, deixa-nos presos. Outra taça, por favor, um brinde ao sucesso, faça com amor. Bola entrar, parte boa, criar uma parte nova, chapar a tarde toda. Cê toda sem roupa e tênis ao estar. A vista é bem louca, hein? Tem que respeitar. Ó, curvas na boca, flores de jasmim. As curvas tão lindas, dog style pra mim. E nada além disso, ou talvez sim. Um brinco em safira pro sol refletir. É caro, mais simples, raro imaginar. Diz, eu quero ligar um pra lhe dar um clique e eternizar a tarde.